Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Há palavras por aqui, o Em Transe feito de instrumentos, sessão de audio-hipnose na Radar, sempre de 8 em 8 dias. A primeira parte é conduzida por Ricardo Mariano, a segunda e última metade é apresentada e realizada pelo Ricardo Carvalho. Começamos com uma música de uma banda sonora, 21 Grams, um filme de 2003 de Alejandro González Iñárritu. O responsável é o Sr. Gustavo Santaolalla. E nesta When Our Wings Are Cut, Can We Still Fly, conta com a excelentíssima participação dos Kronos Quartet. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Arrancámos com When Our Wings Are Cut, Can We Still Fly, por Gustavo Santaolalla com Kronos Quartet. Seguimos depois para a música do genial alemão Apparat, música para teatro, última edição, Krieg und Frieden. Ouvimos 44, a versão Noise. E continuamos com Aaron Martin, norte-americano, um violoncelista excepcional, mas que toca mil e um outros instrumentos. Edita agora Chapel Floor, um disco dividido em duas metades, uma primeira, mais, diria, concentrada, gravada nos estúdios VPRO, e uma segunda parte constituída por temas tocados ao vivo em Amsterdão, no festival Dwarfs, de Aaron Martin. Passou por aqui Peace 5. Continuamos com a reunião entre a pianista grega Tania Giannoli com o instrumentista português Paulo Chagas. Gravaram no ano passado Forest Stories por lá, In the Deepest Night. Thank you. altura de fecharmos esta primeira meia hora do Em Transe e fazemo-lo com mais uma de Nomokish, a última edição do Gonçalo Pereira, músico lisboeta. Nas coisas da música chama-se Diamond Gloss, edição pela Fluttery Records, um disco etéreo, lindíssimo. Passou por aqui Red. Chega a vez do Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Transe a abrir com mais um exemplo do trabalho Petite Sœur de Charles-Éric Charrier. Continuamos então a explorar o trabalho deste músico francês, sendo que esta sonoridade experimental, orgânica e vagamente melódica acaba por resultar bastante feliz. Seguimos agora com os Moon Zero. Talion é um tema gravado, recorrendo a um gravador de 8 pistas e, em termos de local, à igreja de St. George in the East, na cidade de Londres. A escolha de um local como este, uma igreja, acaba por ter claramente um efeito na sonoridade deste trabalho, fazendo jus ao título do álbum, de nome Thumps. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a contar então com Charles-Éric Charrier, ainda com os Moon Zero. O disco chama-se Thumps e é então rodeado de uma atmosfera bastante tenebrosa e soturna. Um trabalho gravado na igreja de St. George in the East, na cidade de Londres. E fechamos então com Rachel Evans, mentora do projeto Motion Sickness of Time Travel, e que lança aqui o nono de uma série de lançamentos dedicados à temática da Lua como corpo celeste e também aos eclipses lunares como fenómeno. Chama-se Ballad for the Full Moon, esta série, embora a informação disponível acerca do projeto seja relativamente escassa. Fechamos então esta emissão de Em Transe, já sabem, alinhamentos e podcasts disponíveis a partir de radiotranse.blogspot.com. Podem também seguir-nos através das redes sociais em facebook.com/radiotranse ou ainda twitter.com/entranse. Em Transe volta então na próxima semana comigo e com o Ricardo Mariano, terça-feira a partir da 1 da manhã. Repete aos domingos a partir das 8 da manhã. Boa noite e até para a semana.